Moramos na cidade, também o presidente. Todos vão fingindo viver decentemente. Só que eu não pretendo ser um decadente, não. Tédio com o T bem grande pra você. Tédio com o T bem grande pra você. Tédio com o T. Cara, pé na chuva, às vezes eu me amarro. Não tenho gasolina, também não tenho carro. Também não tenho nada de interessante pra fazer. Tédio com T bem grande pra você. Tédio com T bem grande pra você. Tédio com T bem grande pra você. Tédio com T bem grande pra você. Você, você, você, você. Eu não faço nada, não fico satisfeito. Eu durmo o dia inteiro e aí não é direito. Porque quando escurece só estou a fim de aprontar. Tédio com um T bem grande pra você. Tédio com um T bem grande pra você. Tédio com um T bem grande pra você. Tédio com T bem grande pra você. Moramos na cidade, andar a pé na chuva. Se eu não faço nada, também o presidente. Às vezes eu me amarro e não fico satisfeito.